35 Lima 100, cabeceira 10. Lima 100, 90, chanela 6285. Solo 2-1, decimal 9. 4-9-5-8. Bom dia, tá de Alfa Quilo, pátio 3, previsto a 6, meia dúzia Lima, do pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Quilo, pátio 3, meia dúzia azul, 4-9-5-8. Azul, Alfa FC Serra, finalizando revolve na posição 03, grata, bom dia. Azul, 4958, na escuta. Afirma? Mudou agora aqui a posição 2, Romeu, do Pátio 3. Ok, 2 Romeu, gente, o Azul, 4958, Pátio 3. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Gambi em comandando. Yankee Romeu Tango, prossiga. Muito bom dia, Yankee Romeu Tango, de Serra Índia, Coíndia para Serra Índia, Coíndia. Locado 01115 no transponder, segue na sua escuta 500L, inicialmente mantendo a BR-324 nas proximidades do CIA. Valéria. Gente, aqui Romeu Tango, em condições visuais, mantém o setor, reporte para livrar. Tá mantendo o reporte para livrar, tá bom? Bom, 093, chame Recife. Oito. É, não deu pra compreender. Por que bom 093? 093, chame Recife. Oito. Confirmando 58, a sua voz tá subindo. Recife, frequência 128, decimal 8. 128, agora atualiza 5, obrigado. Cata. Controle Salvador, bom dia. Oxaner 6285, passa 2300 na Arbor. Oxaner 6225, contato radar, saída Arbor, via. Arbor via, Oxaner 6225. Controle Yankee Romeu Tango, vai livrar a presente posição, seguindo na vertical da BR-324, sentido Pirajá. Yes, Yankee Romeu Tango. Tango. Controle Oceanair 6225, solicita VAR PRO de Elefa. Eu tenho ainda a Arbor 6225. Gente, Arbor 6225. Gol 1865. Chame Recife em 128.8. 288, boa. 1865, 288, boa. Paulo Salvador na escuta do TAN. PR TAN Yankee Fox. Tango Yankee Fox, confirme. Positivo, TAN, Tango Yankee Fox, solicitando autorização de reboque na posição remota 13. Para a posição gate número 10, pátio principal. Tango Yankee Fox, autorizado até o 10 e a ponte ao término do reboque. Sim, será feito, graças. Sideral 9970. Bom dia. Formação Kilo, Teresina 360. Pronto, copy. Autorizado Teresina, nível 360, rota conforme ao plano, pista 1-0, primeira curva esquerda, Momo, transição, Menin, 5150, transponder, controle 1935, Sideral 9970. Correto, Sideral 9970, chame pushback acionamento. Paulo Salvador, bom dia, Absa Cargo 6570. Absa Cargo 6570, bom dia, formação Kilo, Prop Cop Recife 350. Kilo, Prop Cop 350, Recife. Autorizado Recife, nível 350, rota conforme o plano de voo, pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida a Puca, transição Aru, 5152, no transponder, controle 1935. Asta Cargo 6570, autorizado 350, Recife, rota conforme o plano, decola da 1-0, curva pela esquerda na Puca, Aracaju, transponder 5152, controle 119.35. Correto, Asta Cargo 6570, chama pronto para o chiveque acionamento. Ciente, bom dia. Chanel 6225, chame Recife em 128, decimal 8, alterna 1260. 288, alterna 260, Chanel 6225. Solo Salvador, Ares, Cascaro, 6570, posição 7, no quarto 3, pushback. 6570, Ares, autorizado, chama táxi. Sim, depois, não, táxi. Solo, bom dia, passarinho 2223, informação quilo. Rio 5973, confirma. Passarinho 2223, quilo confere, conquista nível 180, pronto, corta? Pronto, corta. Autorizado, vitória da conquista, nível 180, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à direita, arbor, transição elefa, 5155 no transponder, controle 1935. 180, vitória da conquista, recolha da 10, direita, arbor, elefa, cor do pilor, o transponder 5155, controle 1935, passarelo 2223. 2223, na passaria do correto na 12, chama pronto pushback e acionamento. Chamará. Total da Luna 759. Guarulhos, nível 360, pronto, corta. Afirma. Guarulhos 360 autorizado, rota conforme o plano de voo, pista 1-0, primeira curva à direita. Dael, Leda, Motiva, 5163 na transponda, controle 1935. Autorizado, 360, rota, da corda 10 para a direita, Dael, Leda, Motiva, 5156935, gol 1759. 5163, transponder. 5163. Correto, chama pronto para o SPEC, acionamento na 759. Acessa cargo 65702 a bordo com 12:15 de autonomia, alternando na sal. Confirma, PLD? 202. Acessa cargo 6570, táxi autorizado até o ponto de espera via Índia, torre 1895013. Boa viagem. Acessa cargo 6570, livre táxi em frente, via Índia, Índia, Torre 1-9-3-9-5, ajustado 1003. Obrigado. Salvador, essa carta 6570, Monte Espera 90, só. APSA 6570, linda cola, pista 10, vento calmo. APSA cargo 6570, linda cola, pista 10. Abissa 6570, decolou 22, chame o controle 1-9-3-5, bom voo. Controle agora 1-9-3-5, obrigado. De Salvador, Abissa cargo 6570, passando 1800 na PUCA. Abissa 6570, contato radar na decolagem, estamos a nível de voo 350, saída PUCA. Abissa cargo 6570, solicita a subida ao 370 final. Aguarde coordenação com o centro registro. Aguardando. Possibilidade também de aprovar o Romeo Fox 018 com ele. ATA-6570, autorizado nível final 370. E o Recife também autorizou voar Romeo Fox 08. Entendido, 370 e direto ao Romeo Fox 08. ATA carga 6570. Batido. Muito obrigado pela coordenação. Passaredo 2223, pushback solamento. 2223 na Passaredo no 12, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Voo no 75901, autorizado, senhor Otávio. Autorizado, cortará. Solo Salvador, muito bom dia. Azul 4234, com informação Kilo. Autorização Recife 350. 42, azul 4234, ciente, Kilo confere, Pucaracaju aguardando cota. Pucaracaju aguardando cota, azul 4234. A 6570, Recife 2685, Alterna 2545. Alta cargo 6570, Recife 2685, Alterna 2545, bom dia. 356, autonomia de meia dúzia de horas mais 30 minutos, Alterna Salvador. Passarelo 2223, táxi autorizado até através do portão meia dúzia, segue um Boeing da Gol. No ponto de espera, torre 1895, 1013. Boa viagem. É o meia dúzia autorizado, vai seguir o gol. Ponto de espera, 245, passaria 2223. Oi, Juliette Sierra, bom dia. Informação em curso Kilo, prossiga. Hotel Juliette Sierra, confirme com o horário do plano. Sim, a gente ainda não possui o seu plano, aguarda a cópia, só confirmando em Manati 1000. Sim, a gente aguarde na escuta, por gentileza. Para o táxi 1979, hotel na Canel, 3 horas e 45, 1977, a bordo. 127 a bordo? 1977. Sim, 1977 copiado, direita Índia, ponto espera torre 1895, 1013 e boa viagem. 1913, boa. Torre Gol 1759, ponto de espera, tá? 1-0. Gol 1759, linda cola, pista 1-0, vento calmo. Alívia cola, 1-0. 3, Ilhéus, Flat Level 2, 4-0. Fica a chegada Mari, desce até o 050. Chegada Mari, desce até o 050, 0-0. Bom dia, passaria 2223, ponto espera pronto. Passaria do 2223, ali mantém, pista 1-0. Sim, mantém, 2223. Prossiga. Não, por gentileza, mantém a escuta. Bono 759, decolou 32, chame o controle 1935, bom voo. 1935, boa. Controle, Gol 1759, passando 1000. Gol 1759, contato radar, suba para 360, saída da EL. 360 da EL, sobe. Hotel Juliette Sierra, solo. Não, o plano que eu tenho aqui seria para as 11. 1100. Dedo 2223, livre da colagem pista 1-0, vento calmo. Iniciando, passaria 2223. Funcionamento a critério. Hotel Bravo India, Hotel Quebec, standby, copy, number 2. Confirm your apron. Solo, já tem autorização da Azul 4234? Afirmo, 4234, tá ponto push? Salvador, o nome é 49, sente daqui. Azul 4234, confirmo, tá pronto o pushback? Tá quase pronto, velho. Só está Está tirando autorização, inicialmente. Paciente, um minuto mais, copo. Valeu. Gol 1649 para copo. Gol 1649, número 4, copo, aguarde. Guardando. Bom dia, passarei 2223. Passarei 2223, contato radar, suba para 1180, sai da Argo. Só tem condições de cumprir risco superior? Afirmo 2223. Gente. 649, para pushback e acionamento, aguardando o copo. 1649, qual gate? Gate número 2. Autorizado, aguardando a cota no 649. Aguardando, obrigado. Hotel Juliette Serra, pronto, cota? Anatio, no 1000, rota conforme, pistão no 7, primeira direita, inicialmente no axé, 0132, transponder, 1935. Torre 1895, até a volta, bom voo. Bom dia, hotel Juliette Serra, prossiga. Volo 649, pronto, cota? 64, está pronto. Aguardando o cota. Ciente número 2 no setor, retaguarda, tem um Boeing da Gol, o 4234, ciente, aguardando o cota. Volo 649, porto seguro nível 360, rota conforme o plano de voo, pistão no zero, primeira curva à direita, Dael, Leda, Bidev, 5166 no transponder, controle 1935. Autorizado nível 360, decola 1-0, Dael, Leda, Bidev, sana 5166, confere? Afirmo, 5166, controle 1935. Muito obrigado. Portão já tá puxando, chama... Pronto, táxi, gol no 649. Será no 649. Azul 4234, não escuta? Recife 350, autorizado, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru, 5165 no transponder, controle 1935. Ativa Recife, nível 350, rota do plano, decola 1-0, curva à esquerda, subida Puca, transição Aru, 5165, controle 1935, azul 4234. Botão 3 está correto, chama Prush. Corrigindo, já está pronto, puxa após o gol autorizado, no 4334. Sim, Matheus, completamente pronto, aguardando a retirada do gate que foi para ela. Ciente, já está autorizado após o início do táxi do gol, 4234. Após o início do táxi do gol, está autorizado o estacionamento do 4234. Quem é que roda tango? Prossiga. O novo sobrevoo em qual localidade? Ainda estamos mantendo o Pirajá. Sente. Tá bom. Bono 759, Recife 1251, Lanterna 3325. 1251, 3325, Bono 759. Para o táxi, eu vou na 649. Volo 649, prossiga. Aborda, 3 horas, Antônio do Galeão. Confirme os dados, por gentileza, o Volo 649. 74, 3 horas e 8, Antônio do Galeão. Autorizado táxi até o ponto de espera, 5.013, boa. 395, quanto espera minha experiência, igual no 649. Bravo India, Hotel Quebec, ground control. From Salvador to Ilhéus, flight level 240 as flight plan in route, runway 17, right turn, dial departure, coral transition, squawk code 5175, Salvador departure 119.35. 49, próximo 90, pronto. 649, a linha da cola pista 10, vento 070 graus, 039. Aliás, ele é decolagem também, 649. Ilhéus, Sierra Bravo, Índia, Lima. Porto is Dael and Coral Transition. Dael Delta Alpha Eco Lima, Coral Transition, Charlie Oscar, Romeo Alpha Lima. A Lima, texto no 7, reporte pronto para decolagem. Tudo morto. Ok, to start up. Call tower 118.95, KNH 1013, have a nice flight. 3.000, gol 1092, approach Duna. Para 2.000 pés, ajuste 10 no 3, está livre ali. 2.003, livre ali. Gol 1092. Confirme intenções. Caim de November Delta, seguinte. É, confirme horários do plano, não recebi autorização ainda. Vou checar no sistema, aguarde coordenação, Mike Romeo Alpha. No 649, decolou 41, chama controle 1935, bom voo. 1935, bom dia. Juliette Sierra, híbrida colagem pista 17, vento 08, 0 grau, 04. 1649. 1649, contato radar, sua para 360, saída da El. Ok, 360 na da El, pode valer, da presente? Autorizado. Estimativo via Índia. Agora pronto, 28 na pista, Juca 234. Solo Salvador, bom dia, Azul, Alfa X-Ray Golf. Alfa X-Ray Golf, prossiga. Solicito autorização de reboque do Max 3 para o Max Principal, posição 09. Autorizado até a saída do Pátio 3, chama para ingressar no principal. Alfa X-Ray Golf reportará para ingressar no Pátio Principal. Controle 1935, bom voo. 119.35, grato, até o Juliette Sierra. Sim. Azul 4234, bom dia, confirme se dá cola de imediato. Azul 4234, livre da colagem imediato no 0, vento 05, 0 grau, 039. Essa cola imediato da 10, azul 4234. Reporta 20 milhas. Principalmente no 1500, reportará 20 milhas, hotel de leção. Estabilizado, INS XGI, passando Simbra, Gol 092. Golo 092, completa final, torre 1895, com pouso. 1895, obrigado, bom dia. Igualmente. Torre Salvador, bom dia, Gol 092, passando externo, trem baixo, travado. Bom dia, Gol no 092, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda pista, 92. Michael Menor, eu tava chamando o senhor, não tava na escuta. Tá pronto com a PRMAR Ondina? Pronto com a Michael Menor? PRMAR Ondina autorizado 500 pés, decolagem em coordenação com a torre 1895, com ProSul. Aciona 0133 no transponder, controle em 1935, torre em 1895. Gol no 092, livre pouso no 0, vento 050, 0 grau 029. Livre pouso, gol no 092. Pro de vitória da conquista. Principalmente mantenha a saída, na 3223. Mantenha a saída, se for possível coordenar com o centro, agradeço, 2223. Só um minuto. 4234, até coluna PUCA, passa 900 metros. Azul 4234, contato radar, sua para o 350, saída PUCA. 7, saída PUCA, 350 em ascensão azul, 4234. Voo no 649, restrição 251, alterna 3325. 251, 3325, obrigado, gol no 649. Passarelo 2223. 2223, né, escuta. Precision 288, alterna 1260. 288, 260, obrigado, bom dia. Controle o Papatango e Yankee Romeo Tango. Prossiga, Yankee Romeo Tango. Seguindo para Camaçari, via parafuso. Gente, apenas atentar a área proibida, o Yankee Romeo Tango. Gente, graças. Gol no 092, solos 47, livre à direita, chame no 219. Direito, 219, gol no 092, bom dia. Bom dia. Fala, Salvador, bom dia, gol no 092, segurado na sua escuta. Gol no 092, táxi autorizado via Alfa Juliette 05. Alfa Juliette 05, gol no 092. Romeu Alfa, decolagem a critério, reporte fora do solo. Ian, voltar ao Juliette Serra, curva para 2.500 pés, ajuda o Ian. Hotel Juliette Serra, ponta 2.015. Só no posto de Federal 9970. 4 Lima, autorizado, chama táxi. Chama táxi, porte para o cruzamento do eixo da 10. Positivo, porta. Seguinte. À sua direita, um Boeing da Gol taxiando na Taxiway Alpha após o parqueamento dele no 5 autorizado até o 9. Após o parqueamento da Gol na ponte 5, visando um reboque até a posição 09. Mike Romeo Alfa agora está para o cruzamento, está autorizado? Mike Romeo Alfa autorizado, cruzamento do eixo down no zero, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reporte horário, Itapuã autoriza direto com proa de Piatã, está presente? Inicialmente mantenha a proa do farol de Itapuã, aguarde coordenação junto ao controle. Positivo, manterá Itapuã o Mike Romeo Alfa. Romeu Alfa, chame o controle 1935, solicite ao mesmo ao encurtar, ok? 1935, muito obrigado, senhor. Controle, bom dia, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, corredor Axé, reporta visual, Cotina. Positivo, da presente direto ali no repórter visual, Mike Romeu Alfa. Papa Romeo, Hotel Serra. Hotel Serra, prossiga. Serra, passar 20 milhas, solicito o regresso para Salvador. Qual foi o motivo? Hotel Serra, controle? Nós estamos com uma luz acesa, sem declarar a ideia de emergência, só para verificar o seu verificação. Gente, mantenha 1.500 pés direto do farol de Itapuã. Azul 4234, Recife 1.685, Terra 2545. Estimativa Recife 2.085, 2.545, Azul 4234, mantido. Geral 99704 a bordo, 4 horas e 5, alternando São Luís. Geral 9970, táxi autorizado até o ponto de espera via Pátio e Índia, 2895, 1013, no ajuste, boa viagem. Táxi está acontecendo, geral 99970. Controle o Mike Romeo Alfa agora visual de Andina. Tem frequência livre? Hotel, Quebec. Uber taxi, come right to enter, runway 17.